Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe como é, né? Em ano de eleição, a gente tem que ficar ainda mais esperto. É tanta promessa, tanta cara de pau, tanta mentira, que quando a gente percebe, estamos envolvidos num grande teatro do absurdo. Esse é o tema do Café Brasil de hoje. E para começar, que tal uma frase de Carlos Drummond de Andrade? É fácil falar em nome do povo. Ele não tem voz. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Só para lembrar, o programa de hoje é um oferecimento do Itaú Cultural, que ajuda as manifestações culturais e artísticas brasileiras a crescer. www.itaucultural.com.br. Olha só, como o programa é sobre política, eu vou abrir em grande estilo. Você tá ouvindo Viola Ética, de Pereira da Viola, com ele mesmo. Sempre que eu penso em mentiras, lembro de um personagem famoso da minha infância, o Pinóquio. Criado pelo italiano Carlo Collodi em 1883, o boneco mentiroso, cujo nariz crescia a cada mentira pronunciada, foi imortalizado por Walt Disney, num desenho animado inesquecível. Pois li uma coisa interessante relacionada a mentiras e crianças. O Institute of Child Study, da Universidade de Toronto, no Canadá, realizou uma pesquisa com 1.200 crianças com idades entre 2 e 16 anos, para tentar entender como elas mentem. E a descoberta foi fascinante. Com 2 anos de idade, 20% das crianças mentem. Aos 3 anos, a taxa sobe para 50%, chegando a quase 90% aos 4 anos. Aos 12 anos, praticamente 100% das crianças mentem. E então a taxa começa a cair, chegando a 70% aos 16 anos. A partir daí, os jovens adultos aprendem a usar aquelas mentirinhas cotidianas que servem para não magoar os sentimentos dos outros. Sabe como é, hein? Aquela, você é tão simpática, que a gente diz quando não quer chamar a moça de feia. O mais interessante, os pesquisadores deduziram que a habilidade de mentir está ligada ao processo de lembrar, raciocinar, entender e julgar. Está ligada ao desenvolvimento cognitivo. Quanto mais sofisticada e plausível a mentira, mais a criança demonstra ter capacidade de desenvolver pensamentos complexos e mais chances de sucesso tem na vida. É o Dr. Kang Lee, diretor do Instituto, que conclui: toda criança mente, e as que têm um melhor desenvolvimento cognitivo mentem melhor, pois conseguem esconder as pistas. Estou falando a respeito da pesquisa do Dr. Lee na tentativa de entender o que anda acontecendo com o Brasil. Nunca antes na história desse país se mentiu como hoje. A mentira está institucionalizada, é dita em horário nobre nas televisões, na cara dura, como o do Pinóquio, a cara de pau. E o que é estarrecedor? A mentira jamais é confrontada com a verdade. O sujeito ou a sujeita chega na televisão, diz uma mentira descarada e fica tudo por isso mesmo. Houve um tempo em que jornalistas ridicularizavam o mentiroso. Hoje, não. Mentir é parte do jogo. E contestar a mentira é ser grosso. É jogo político. É criar factoides. É ser da direita. E neste Brasil, onde nós invertemos as coisas, os mentirosos são tratados com respeito, pompa e circunstância. É um tal de senhor candidato pra cá, senhora candidata pra lá, que me deixa nervoso. Pô, quando é que essa gente vai ser chamada do jeito que tem que ser, hein? Mentiroso de uma figa, por exemplo. Essa música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentino, o nome dela. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, tava cantando, saudade disse, rapaz, tu canta muito, bora cantar na cadeia. Chegou lá, me empurrou. Aí tinha um lourão muito doido lá dentro, o louro olhou pra mim e falou, qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse, não, só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Que tal, hein? Nada como um dos clássicos da moderna música popular brasileira pra nos levantar o espírito, não é? Você ouve Florentina de Jesus, a obra-prima do mais novo político brasileiro, Tiririca, que não sabe ler nem escrever, mas isso é só um detalhe, né? Pois então, a minha filha chega para mim um dia e diz assim, pai, um monte de amigos meus estão de saco cheio e vão voltar no Tiririca. Quando eu ouvi aquela frase, um filme se passou na minha mente. Já se foram 21 anos desde que eu, aos 32 anos de idade, pude exercer o meu voto para presidente pela primeira vez. Com as eleições de Fernando Collor em 1989, Fernando Henrique Cardoso em 1994 e 98 e Lula em 2002 e 2006, só tive 5 oportunidades para praticar o exercício do voto. Parece muito pouco, não é? Comparados a outras democracias, somos pré-adolescentes em eleições para presidente. E como pré-adolescentes, ainda temos muito que aprender. Ele falou, pode crer, meu, cala tua boca, senão bota os teus dentes pra dentro. Fiquei bem caladinho quando foi. No outro dia o Dregolado falou, quem é o cantor? Eu disse, pronto. Disse, rapaz, você tá solto. Mas nunca mais cante esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Expliquei a Gabi que votar no Tiririca não é protesto coisa nenhuma. Nem é gozação. Votar no Tiririca é dar força para um partidinho obscuro que encontrou em celebridades a forma de crescer. O Tiririca estava quietinho em seu canto e o partido é que foi procurá-lo, à cata de gente conhecida que rendesse votos. As favas com ideologias, valores e convicções, queremos é voto. Quem votar no Tiririca estará elegendo um monte de desconhecidos. E isso acontece por causa do voto proporcional, que resumidamente é o seguinte. Nas votações para deputados estaduais e federais existe o voto proporcional. A turma faz uma divisão, considerando o número de eleitores da região e encontra a quantidade mínima de votos que um candidato tem que ter para ser eleito. Se o candidato ultrapassar a quantidade mínima, os votos em excesso vão para o partido, que os redistribui entre outros candidatos do partido ou coligados. Portanto, com 900 mil ou 1 milhão de votos, o Tiririca carrega consigo 5 candidatos de seu partido. Gente que recebeu poucos votos, entendeu? Você vota no Zé e ajuda a eleger o Mané. Agindo assim, você nunca vai consertar este Brasil. Chega de tanta Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Só é possível protestar contra tudo que está aí se você votar em gente decente. Só isso. E se você não sabe quem é decente, entenda uma coisa, o problema é seu. Não adianta dizer que nada presta, que todo candidato é bandido. Isso é uma estupidez. Faça como você faz quando quer comprar um automóvel, por exemplo. Pesquise, vá atrás, pergunte, compare. Existem centenas ou milhares de candidatos bons, honestos e dispostos a limpar a lama da política. São esses que merecem os nossos votos de protesto. De novo, se você não sabe quem são esses candidatos, o problema é seu. E eu completei. Gabi, esta é sua primeira eleição. E eleições são o momento em que você precisa se apoiar em seus valores e convicções. Você tem vontade própria, não é uma máquina a serviço de um partido ou de uma ideologia. Você tem direito a escolher o que julgar melhor para você e para o país, mas faça essa escolha de maneira consciente. Examine todos os lados. Cuidado com as unanimidades e com as certezas absolutas. Cuidado com quem promete o céu no futuro, provocando o inferno no presente. Cuidado com quem transforma convicções políticas em fervor religioso. E jamais, eu disse jamais, troque sua liberdade por um punhado de dinheiro no bolso. Olá, caboclo! Bom dia! Então, como vai você? Vou indo bem, doutor. Mas desculpe eu dizer, eu não conheço o senhor. Quem tu é? Posso saber? Ora, caboclo, nunca ouviu falar do Dr. Pereira?

Criança na mamadeira já está fazendo careta. Bateu leite das crianças, virou droga na chupeta. Já está pagando pato, até filho de profeta. Mundo velho é uma bomba, girando neste planeta. Qualquer dia a bomba estoura, é só rela na espoleta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Pois então, eu finalizei a minha conversa com a Gabi assim, olha. Quando, diante do bombardeio de notícias e opiniões, faça 5 perguntinhas. Primeira, quem criou essa mensagem, hein? Segunda, que técnicas criativas foram usadas para chamar a minha atenção? Terceiro, se eu não fosse quem sou, não morasse onde moro, não tivesse a educação que eu tive, como é que eu entenderia essa mensagem, hein? Quarto, que valores, estilos de vida e pontos de vista estão representados ou foram omitidos dessa mensagem? E quinto, por que essa mensagem está sendo enviada? Essas 5 perguntinhas criam um estado de alerta para as armadilhas marqueteiras postas à nossa frente diariamente pelos profissionais de comunicação que estão a serviço dos partidos e candidatos. Eu acho que eu cumpri o meu papel. O voto da Gabi, o Tiririca não teve. E por falar em voto, vamos ouvir um dos votos mais importantes da história brasileira recente, hein? Olha só, esse aqui é o deputado Paulo Romano, do PFL de Minas Gerais, que dá o voto decisivo para o impeachment de Fernando Collor de Mello, lá em 1992. Paulo Romano! Paulo! Senhor presidente, pela ética, mas em nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil! Café Brasil! É, meu, tá pensando o quê, hein? O Café Brasil também é história. Aí, meu irmão, vocês não tomam vergonha, ainda não aprenderam a votar? Só fala na pão de malandro. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. Fez questão de beber com a guarda-chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no gongá. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Pode escrever: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe prender. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E ele fez questão de beber a guarda-chuva. Você está ouvindo Candidato Caô Caô com Bezerra da Silva. Olha a letra. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto. Pois então, ano de eleição é tempo de ficar atento. O voto é uma das raras ocasiões em que todos os brasileiros ficam iguais. Não existe voto de branco, voto de negro, voto de pobre ou voto de rico. Diante da urna, todo mundo é igual. Esse é o exercício maior da democracia, que deve ser festejado e defendido dos que tentam manipulá-lo. E se você resolver que vai abster-se de votar, saiba que o voto nulo é uma opção válida, democrática e que deve ser respeitada como um direito de cada um. Mas é importante saber também que, diferente do que circula pela internet, se 99% dos eleitores votarem nulo, será eleito o presidente que aquele 1% quiser. Pense nisso. Se liga! Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade. Sai pra lá, caosada! Ô, rapaz! Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Fui lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumo. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. Às próximas eleições. Por isso é importante que você se mantenha informado, exercite sua opinião própria e chame os mentirosos pelo que eles realmente são, mentirosos. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. E é assim, ao som de Bezerra da Silva com candidato Caô Caô, desta vez com O Rapa, que o Café Brasil, que tratou da importância do ano eleitoral, vai embora. Política. Com o deputado Lala Moreira na técnica, a senadora Cissa Camargo na produção e eu, o pobre eleitor Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o Pereira da Viola, Tião Carreiro e Pardim, o Zé Fortuna e Pitangueira, o deputado Paulo Romano, Bezerra da Silva com o Rapa e, é claro, Sua Excelência Tiririca. Quer mais, hein? Visite www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. Lá não tem candidato vigarista. E para terminar, uma frase do político e escritor alemão Oscar Meringer. Aí tá certíssimo. Política é a arte de obter votos dos pobres e dinheiro dos ricos, prometendo a cada grupo defendê-lo contra o outro. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.